A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Nós já falamos aqui de o quanto a TV foi responsável por formatar as nossas personalidades e que de todo esse universo aí transmitido pelo tubo de raios catódicos, com certeza as produções americanas e japonesas ali com as suas séries e as suas animações são grandes responsáveis por nos fazerem sonhar muito além da conta, perder horas de sono ali, né, assistindo alguma coisa, deixar de fazer as tarefas de casa e também as tarefas escolares e, obviamente, além de ferrar com as nossas visões e nos dar aí um número elevado de graus na miopia. Mas se a gente se deliciava e até ressaltava essas produções gringas, a gente também não pode negar que no Brasil sempre houve aí uma referência muito grande em outro sucesso televisivo que foi responsável por fazer com que as pessoas também grudassem ali malucamente os seus olhos no televisor. Eu estou falando das telenovelas, que são até hoje responsáveis por grandes fatias do Ibope, principalmente para a Rede Globo, obviamente, né? E não adianta aqui a gente querer achar que as outras investidas em produções de novelas, principalmente feitas pelos outros canais, não fazem nem cócegas na Vênus Platinada. Acho que Pantanal, né, Walter, foi um grande sucesso, né, de um outro canal que não da Globo. Manchete, né? É, foi da Manchete. É, tinha muita nudez, né? Exato. Aquilo atraía as pessoas. É, aí eles começaram a estender a novela por muito além do que deveria durar, né? E, é. Enfim. Aí ficou parecendo o Agente 86. Aí não estendo sem o que falar. É isso, exato. Aí no espólio ali da Rede Manchete, a Globo é dona dos direitos do Pantanal, veja você. Mas eu acho que todos os outros canais sempre ficaram em segundo e terceiro plano, né, no gosto dos espectadores. Mas eis que o sempre visionário Cenoura Bravanel soube mais uma vez acertar um direto no queixo da emissora carioca e ele foi buscar ali um dos seus primeiros enlatados, na verdade o primeiro enlatado produzido ali por um outro país terceiro-mundista que não o Brasil. É, eu estou falando das telenovelas mexicanas. E o Silvio Santos, obviamente, foi pegar uma das mais lacrimosas de todas elas e um grande dramalhão chamado Os Ricos Também Choram. Ô Walter Rezende, eu quero saber se você se lembra aí desse mega sucesso, mega drama que o Silvio Santos trouxe no começo dos anos 80. Todo dia é dia de novela das 7 às 8 da noite na TVS. Emoção e suspense na luta contra o jogo de interesses. Os Ricos Também Choram. Não perca, de segunda a sábado, das 7 às 8 da noite, horário de novelas na TV. Se falar que eu lembro exatamente como era essa novela, assim como eu me lembro até dos diálogos ali de Roque Santeiro, estarei mentindo. Não acompanhei Os Ricos Também Choram, eu preferia as novelas escritas pela Jeanette Claire, né, e pelo Dias Gomes, ali na Globo, mas eu me lembro de que esse primeiro drama mexicano que o SBT trouxe, mas na época ainda era chamado de TVS, é verdade, né? É verdade, TVS. Fez um grande alvoroço. A mulherada ficou extasiada com toda a história. O próprio nome já era bem chamativo, né? Caiu no gosto dos brasileiros. Um bando de fudido financeiramente, né? Que era louco para ver os ricos chorarem também. Por que não? Na cabeça de um fudido, a vontade de ver um rico tomar no cu pelo menos uma vez na vida, né? É verdade. Então, só aí já se aguçava a curiosidade ali da audiência. No mais, era um drama da protagonista perrapada, né? Que, ao melhor estilo Cinderela, se apaixonava pelo bonitão, cheio de grana, e vive feliz ali comendo tacos e churros. Ao meu ver, o maior problema de Os Ricos Também Choram foi exatamente o sucesso que fez na época, né? Pois o Silvio Santos começou a investir maciçamente nas produções cucarachas e entupiu os horários vespertinos com todas aquelas novelas ticanas. Ainda bem que veio o Roberto Bolaños, né, com o Chaves, para salvar a criançada na época. Senão você tinha que aguentar as mães assistindo novela mexicana. Minha mãe adorava Sim. novela mexicana. Eu me lembro que uma novela mexicana passava no rádio nos anos 70, deu nome à minha irmã. Olha, uma personagem deu nome à minha irmã. Olha, Cristina, só. Agora não faço a menor ideia. Não será que é Cristina Bazan? Será que ela passava no rádio? Então loucura. Minha mãe sempre adorou novelas mexicanas. Olha que loucura. Meu pai também falava de algumas novelas de rádio, mas isso aí é memorabilia dos anos 50 e 60. Vieram muitas novelas, né? Depois dos Ricos Também Choram, que foi a primeira novela que o SBT comprou. Tipo, Direito de Nascer, acho que veio quase na sequência depois. É mesmo. Xpita, você lembra de Xpita? Xpita, que ela tinha trans. Ela tinha era uma órfã? Era uma órfã adolescente. Depois teve Rosa Selvagem, Carrossel, né? O Carrossel, o supracitado Carrossel aí, que teve até uma versão feita aqui no Brasil. Na verdade, uma ali dos anos, acho que final dos anos 80 para começo dos 90, já era uma produção também da Televisa. Depois teve umas novelas com nomes muito estranhos, tipo Topázio, A Usurpadora. E aí tinha uma maluquice ali da Televisa e dos mexicanos com o nome Maria, que teve Simplesmente Maria, Maria Mercedes, Marimar, Maria do Bairro. Que loucura. E você sabe que essa novela Maria do Bairro, que fez até certo sucesso aqui no Brasil, teve bons números do Ibope, já era uma espécie de remake dos Ricos Também Choram. Quero colocar nessa sua lista aí, eu sei que não é nem mexicano, mas nem novela. É só pra fazer uma homenagem ao Peter O'Toole, que morreu. Lembra do Massada, a série Massada? Eu não que lembro. Que o Silvio Santos ficou anunciando durante uns 2 meses antes, que era com o Peter O'Toole e o Peter Strauss. Não lembro dessa série, cara. Massada, cara. É. Eu tô pra fazer essa homenagem. E o Peter O'Toole morreu, né? Exato. Eu tô pra fazer essa homenagem faz tempo, lembrando do Silvio Santos falando ad vômitos, tudo isso. e esqueci. Então, mas os Ricos Também Choram, como a gente disse, é uma produção da grande parceira Muchacha do Silvio Santos, que é a Televisa. Sempre tem uma história que a Televisa ia comprar o SBT. Eu lembro. Eles, né? No, o Silvio Santos não falava, não vendia por menos de 2 bilhões de cruzeiros, cruzados. Já daria pra comprar hoje. E a novela foi feita em 1979 e chegou no Brasil em 1982. Foi a primeira novela exibida pelo SBT e teve um absurdo número de quase 300 capítulos, cara. Quase um ano de novela, veja você. Acho dá que... mais de um ano, né, tirando os domingos. Só os imigrantes da TV Bandeirantes que ficam acho que uns 2 anos. Aí o Pantanal que eles começaram a esticar também, né. E a Verônica Castro era a atriz principal, a protagonista, né? A mocinha pobre ali que começou a gostar do cara cheio da grana. Ela interpretou a Mariana. Era Mariana Villarreal ou Villarrica, era alguma coisa assim. E ela virou tão queridinha aqui no Brasil, essa moça. Era nessa novela que tinha o engenheiro, o arquiteto Figueroa? Putz, não lembro, Walter, mas acho que você tem razão. Arquiteto Figueroa. O Arquiteto Figueroa não foi o mesmo tiozinho que acabou fazendo depois... Que tem um spin-off do Arquiteto Figueroa? Não, eu acho que depois acabou fazendo o tiozinho do Carrossel, na primeira versão do Carrossel, aquele senhor, não é ele? Sério? Eu tenho... Mas tá muito velho aquele não, cara. Não, mas nós estamos falando de 82 pra 2015, cara. Então... Não. A gente tá falando da primeira versão do Carrossel, a primeira versão é? Do Carrossel é final dos anos 80 pra 90, né? Era, ou não, sei já lá. 90 pra... Eu acho que o cara, pra envelhecer naquilo, só sendo envenenado com Césio 137, cara. Vai que passou por Goiânia, né? Muitos atores mexicanos apareciam ali também em muitas outras produções da Televisa, assim como a Globo faz, né? Emenda um ator numa novela na outra, isso é muito natural. Mas então, a Verônica Castro, né, que interpretou a Mariana, ela chegou a vir pro Brasil em 82... quando a novela estava bombando aqui, e ela foi inclusive jurada do concurso de Miss Brasil. Eu acho que tomou o lugar da Elke Maravilha. Ai, Elke Maravilha. Sai daí, dá um lugar sua pra... mocréia, dá um lugar pra... Desfitininha. Já o galã da história, o playboy lá, o Luiz Alberto, ele foi interpretado pelo Rogério Guerra. E esse ator que também deu uma bombada, e ele veio aqui pro Brasil, inclusive, ele, de alguma forma, eu tenho uma história que pode remeter ao Rogério Guerra aí, viu? Comeu o cara. Não, mas alguém talvez ele tenha feito serviço, alguém muito próximo a mim. Teu pai, na boleia. Vou contar a história daqui a pouco. O Alexandre, eu li uma curiosidade maluca a respeito da novela, que só mexicanos poderiam ter feito. Alguns atores fizeram greve, isso, com a novela ali já em andamento, e eles não concordavam com os rumos que seus personagens estavam ali tomando. Sabe o que é que os produtores fizeram, Alexandre? O quê? Simplesmente trocaram os atores ali no meio da novela. E os mesmos personagens seguiram ali com outras pessoas atuando. Que louco. Outra história aqui, Alexandre. A Ana Helena Gonçalves mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. Meu tio Diogo Nunes morou no México até o fim dos anos 70. Depois veio para o Brasil e, inspirado em Os Ricos Também Choram, ele escreveu uma peça de teatro chamado Os Pobres Também Riem. Mas no dia de estrear, a censura bateu na porta do teatro e a peça nunca entrou em cartaz. Censura, mano. Os pobres também. Pobre não pôde aí. Aquele final da ditadura ali, né, cara? Cara, eu vivi na ditadura, né? Mas eu nunca vivi na ditadura, solto na frase. Fica esquisito. Fica bem estranho. Então. Mas eu não me lembro, assim, de nada violento. Até nada. Nossos pais adoravam os ditadores, meu né? Meu pai, ele tinha um apreço pelo Figueiredo. É, cara. Naquele tempo é que era bom. Naquele tempo é que era bom. O Renato Veras, o outro ouvinte, mandou um e-mail dizendo o seguinte, abre aspas. A novela Os Ricos Também Choram, não me lembro exatamente, mas... que a porcaria do disco que fazia um pobretão aqui chorar, isso fazia. Minha mãe ouvia todo dia e eu odiava. Tinha uma música da Gal Costa cantando em inglês. Olha que maluquice, Gal Costa cantando uma novela mexicana. Será que isso podia? Esse disco não era autorizado. Ah, como sempre, né? Faz uma produção nacional aí e acaba soltando umas coisas. Eu acho que nem música da trilha sonora original tinha nesse disco brasileiro, hein? Então, o ouvinte diz que ela cantava em inglês e que a música deveria ter sido censurada pelos milicos de tão ruim que era. Eu acabei dando uma pesquisada aí nessa história e fui ver se era verdade. Realmente tem uma música que se chama Begin to Begin, que é uma música do Cole Porter, olha só, um clássico, e foi destruída aí pelo inglês da diva baiana, cara. Acho que dá até pra gente dar uma subidinha também pra galera ouvir. When they begin. Back the sound of music so tender. A ouvinte Mariana Santos Silva mandou o seguinte e-mail pra gente. Eu nasci em 1982 e obviamente não assisti a versão original de Os Ricos Também Choram, mas é essa novela a dica que eu darei de tema para o podcast. Em 2000 e pouco, até tentei assistir a refilmagem feita pelo SBT. Teve verdade. Isso. O SBT, acho que foi 2005, fez um remake de Os Ricos Também Choram com o mesmo nome e tal. Meio maluco, porque mudaram o roteiro, mudaram o nome dos personagens, mas a novela chamava Os Ricos Também Choram. E, sei lá, ao invés da galera ir pra Acapulco, ia pra... Pro Guarujá. Pro Guarujá, igual faziam com o Chaves, manja, mas é a mesma coisa. Então, mas dando sequência aqui no e-mail da menina... Acontece que eu tenho uma ligação muito estreita com essa trama feita lá na terra do Chapolin Colorado. E cá vou eu dar munição para vocês tirarem onda com a minha cara. A verdade é que o meu nome é uma homenagem à protagonista da novela Mariana Villarrica. Maravilha. Mas não pensem vocês que o desastre das nomenclaturas ruins familiares termina aí. O meu irmão se chama Luca. E é uma homenagem ao personagem principal da novela Vereda Tropical, do ano que ele nasceu, em 1984. Mas... jogador de bola. Isso, ele mesmo. E você lembra da música? Que era o Cenourinha, né? Que ele cantava. Mesmo. Qual é o nome dele? É Mário Gomes. O Mário Gomes, aí na época ele se meteu a ser cantor, ele cantava como é que é? Na luta ou na bola? Na luta, na bola, na corda, na cesta. Metido a besta, malabarista agarrado num fio, perdido no vagão de um trem. Só pra finalizar o meio da Mariana, olha o que ela fala aqui, ó. Mas o pior, a minha mãe queria que meu irmão se chamasse Mário Gomes, Walter. Mário Gomes. Mesmo sem termos o sobrenome Gomes na família. E quem jogava muito Mario Kart ia botar o nome do filho de Mario Bros também? O juiz não aceitou essa condição e aí a minha mãe partiu para Luca mesmo. Olha que loucura, cara. E que maravilha. Falamos no episódio anterior que o Agente em 86 vai acabar. Vamos ter episódios até o final de janeiro. Depois vamos partir para outra. Dá tempo de vocês mandarem suas histórias para os últimos episódios. No episódio passado, a gente explicou todos os motivos, que realmente os assuntos, né, estavam acabando e que também a nossa bagagem dos anos 80 e 90 tem seu fim, né? Nossas histórias estavam se esgotando. 200 e tantos episódios, né, Walter? Exatamente. Muita gente, depois que ouviu isso, mandou uma lista interminável de assuntos, falando que a gente não podia acabar, que dava pra falar sobre muita coisa, mas não é só temas, né, que vão indo embora, a nossa bagagem mental também vai se esgotando. Então eu e o Alexandre, que quando começamos com o podcast há mais de 2 anos, a gente achou que não ia durar 1 ano e meio, até que durou bastante. O plano era 1 ano, talvez 1 ano e meio. Exato. Chegamos a 2. Isso. Então, infelizmente, tem muita gente triste aí, nós também não queríamos acabar, mas fazer o quê? Em breve tem novidades. Em breve tem novidades, como a gente falou, vamos lançar um outro podcast, a gente está formatando tudo isso, deve ser lá para depois de março, porque logo que acabar o Agente 86, a gente vai ficar o mês de fevereiro trabalhando nisso. Depois vamos tirar umas férias, né, Alexandre? Exato. Faz muito tempo que a gente não tira férias, vamos viajar, vamos relaxar um pouco. Vamos trocar as espumas aqui do nosso estúdio, que a gente tá com uma rinite maldita. Cara, a espuma do microfone que eu uso tá desde... Do Loaded, que era um programa que a gente fazia anterior ao Agente 86. 10 anos. A gente vai trocar, dar uma reformada aqui e pra começar a nossa nova empreitada, possivelmente depois de março. Mandem aí as sugestões de últimos episódios para o nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br. Fiquem ligados na nossa fanpage no Facebook, que lá vai ser o canal que a gente vai informar vocês depois, né? Qual vai ser a nossa próxima empreitada. Ô Walter, eu falei lá que de alguma forma o ator principal, o Rogério Guerra, de Os Ricos Também Choram, ele de alguma forma, ele até teve uma certa presença na minha vida. Na verdade, assim, eu namorei com uma garota ali nos anos 90, e foi um namoro sério, assim, durou bastante tempo. E na casa dela, na sala, tinha uma foto imensa desse Rogério Guerra, abraçado com a minha sogra. Ih, caralho, ele era seu sogro. Não. Na verdade, ela encontrou com ele, acho que ele tava fazendo alguma ação publicitária ali também no começo dos anos 80 aqui no Brasil, e ela encontrou com ele no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Porque ela tirou uma foto e mandou ampliar, e aquele quadro não podia ser mexido de forma alguma. Pô, eu namorei com a menina ali nos anos 90, né, cara? E aquele quadro já era velho, meio amarelado ali, e não podia sair daí. E era um quadro grande, quase que em tamanho real. Ficou cara aquela ampliação. Exato. Mas, pra finalizar, uma vez estava eu e a minha querida ali... Agora, como é que a sua sogra tirou essa foto? Porque na época não se tinha celulares que todo mundo carregava pra cima e pra baixo. Cara, eu não sei com que diabos... Comprou uma câmera, meteu... Eu acho que eu devia ter ido atrás dele, assim. Nunca indaguei, mas acho que eu devia ter ido atrás pra matar de autógrafo. Exato, alguma coisa nesse sentido. E um dia estava eu e essa namorada, assim, tarde da noite, né? Os pais já foram dormir. E eu e ela ali e tal. E a coisa começa a esquentar. E deita no sofá. Adivinha onde que eu bati meu pé? No quadro do arquiteto Figueiredo. E ele veio ao chão e fa-da-pá! E eu tendo que botar a calça muito rápido. E a sogra, o que aconteceu? Meu Deus! Meu Rogério! No outro dia, taca Alexandre atrás de uma vidraçaria pra repor. Ainda bem que não rasgou o quadro, nem nada. Pô, mas ela viu que além do quadro você tinha quebrado o cabeço da moça? Já tinha ido fazer algum tempo. Né?